5, 4, 3, 2, 1. Alô, nosso amigo ouvinte! Alô, você que está curtindo sempre a nossa 98. Estou chegando mais uma vez por aqui no especial musical de hoje, homenagem ao artista. Você votou, você escolheu, você, né, realizou mais uma vez a votação, que sempre nos surpreende aqui, né, as pessoas que votam pelo bregablog.com. E escolhe seu artista preferido. Escolhe a atração de todo sábado, onde é homenageado aqui até as 18 horas. E desta vez, o fenômeno do Brasil, né? A banda que conquistou o Brasil aí. Esse fenômeno, particularmente, uma das bandas mais solicitadas de todo o Brasil, todo mundo. Banda Calypso venceu aí, né? Os seus dois. Os seus dois concorrentes aqui, né? O Vanderlei Andrade e também é o Fernando Luiz, né? E a banda Calypso aí saiu na frente aí pela votação do público. A banda Calypso hoje está sendo homenageado aqui na nossa 98 até as 18 horas. Daqui a pouco eu vou liberar aqui o telefone para você, 3289-1849, 8793-3341. Daqui a pouco a gente liga aqui, deixa tudo liberadinho para você, tá? Por enquanto não. Até começar aqui a nossa programação, a nossa 98 hoje, trazendo Calypso. Então a gente vai iniciar aqui a nossa homenagem ao artista, o programa especial homenageado, banda Calypso, né? Só o PC nosso aqui hoje tá dando um pró aqui, rapaz. Ah, danadinho pra dar trabalho esse menino, rapaz. Esse menino aqui dá um trabalho mesmo, viu? Pense que coisa pra dar trabalho aqui. Mas vamos começar, sim, vamos começar aqui com a biografia da banda Calypso. Joelma Mendes iniciou sua carreira com apenas 19 anos. Cantava na cidade de Almeirim, interior do Pará. E logo ficou conhecida no circuito musical da capital Belém. Dona de uma voz suave e inconfundível, com o estilo de dançar que ela própria criou. Joelma trouxe muito talento e sucesso para a banda Calypso. Hoje, todas as coreografias e os figurinos da banda são feitos por elas. Amada pelos fãs, Joelma é um modelo de cantora, dançarina e coreógrafa. Com todas estas virtudes, torna-se referência nacional. Pra gente dar início aqui o nosso especial musical, vamos começar aqui com a música Xanou Xanou, banda Calypso, homenagem ao artista. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Minha boca deseja, meu braço e me beija, amor. E o meu coração chonou, chonou. E eu não me toca, e não tem mais volta, amor. Porque meu coração chonou, chonou. Chega junto, pego fogo de paixão. Me sinto dominando, uma criança boba em suas mãos. Tento resistir, mas tem um imã que me prende a você. Eu me rendo. Não dá pra segurar a força desse amor. Me leva em teus braços, quero teu calor. Confesso, não dá mais pra esconder. Estou apaixonada por você. Suas mãos, tento resistir, mas tem um imã que me prende a você. Eu me rendo. Não dá pra segurar a força desse amor. Me leva entre os braços, quero teu calor. Confesso, não dá mais pra esconder. Estou apaixonada por você. Minha boca deseja, me abraça e me beija. Me ama, me toca, que não tem mais volta, amor. as definições de vírus foram atualizadas. Pra se me beija, amor, que o meu coração chamou, chamou. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial musical hoje, um fenômeno, banda Calypso, aqui na nossa 98. É no especial musical, onde tivemos aí, né, entre Fernando Luiz e Vanderlei Andrade, a banda Calypso saiu aí na frente, aí venceu por 2 votos, né, teve um percentual de 33,87%. Fernando Luiz e Vanderlei Andrade ficaram no empate em 33,6%. Né, a banda Calypso teve 84 votos, Fernando Luiz e Vanderlei Andrade teve 82 votos, um total de 248 votos total, certo? E você pode participar aí pelo bregablog.com, também pelo site da nossa rádio, para que você possa participar aqui conosco ao vivo pela internet, onde você estiver, no campo, na cidade, em qualquer canto mesmo desse Brasil aí, curtindo, né, o especial musical de hoje da banda Calypso. Eu vou atender aqui o nosso amigo Anderson. Nosso amigo Anderson está curtindo com a gente aqui, lá na Rua Paraíba. Um abraço aí, Anderson. Ele pede aqui, só vai dar Eu e Você, da banda Calypso. Valeu, Anderson, obrigado pela sua participação. Homenagem ao artista com o fenômeno do Brasil, banda Calypso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Vem curtir, vem remexer. Vem dançar, vem fazer. Vem curtir, vem remexer. Na verdade eu quero estar colado em você. Na verdade eu quero estar colado em você. Preso nos teus braços, te amando, respirando amor. Naturalmente só depende de você. Mas se você quiser eu também quero sim. Só vai dar, só vai dar. Eu e você, só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou. Vem fazer, vem curtir, vem remexer. Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer. Na verdade eu quero estar colado em você. Na verdade eu quero estar colado em você. Preso nos teus braços, te amando, respirando amor. Naturalmente só depende de você. Mas se você quiser eu também quero sim. Só vai dar, só vai dar. Só vai dar eu e você, só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vem fazer, vem curtir, vem remexer. Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você. Amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. Essa é a banda Calypso, homenagem ao artista. É chá de maracujá pra você aí que tá estressado. Vamos entrar no clima final de semana. Não adianta ligar que eu não atendo. Manda recados pra mim, eu ignoro. Fora tchau, bye bye. Pega o bonde, vai. É, vamos falar aqui um pouco mais aqui dessa banda maravilhosa, banda do Brasil, a banda que conquistou o mundo aí. Clédivan de Almeida Farias iniciou sua carreira de guitarrista com apenas 12 anos e logo despertou ao público sua genialidade, sendo convidado para gravar o ritmo frenético da sua guitarra em inúmeros CDs de artistas paraenses e nacionais. Segundo a revista Showbiz, o músico é uma unanimidade onipresente. Já o antropólogo Hermano Viana, em entrevista à revista Trip, considerou Chimbinha como um dos melhores guitarristas do Brasil, independente do estilo que toca, né? Isso pode ser rock, pop, né? Calypso. Mas é assim, é dessa forma mesmo. Olha, eu vou atender mais pedidos aqui, que a galera tá curtindo com a gente aí, tá participando, tá ligando pra cá, né? Tem vários ouvintes aqui. Agora eu vou atender aqui. É a nossa amiga Nólia, né? Tá curtindo com a gente aí. Um abraço aí, nossa amiga Nólia também. A Ana Isa tá curtindo pela internet lá na cidade da Baiana. É, ela pediu aqui a música Perdoa. A gente conseguiu a música aqui. A gente vai trocar pra elas aqui no especial musical da banda Calypso. Homenagem ao artista com eles, o fenômeno do Brasil, banda Calypso. Especial musical, na cidade da Baiana. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Segui seus passos, já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim. Mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar, amor. Por te fazer chorar, por te fazer sofrer, por ter. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar. especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Você me deixa aqui a te esperar, sim, sem saber a que horas vai chegar. Ligo a TV pra tentar me distrair, mas você não chega e eu volto a insistir. Pelo seu celular, você não atende, não está afim. Já passou da hora de você chegar. Ligo pra teus amigos, tento te encontrar. Mas eles me dizem que não vão te ver. Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer. Se você chegar, seria adormecer. A noite já se foi, amanheceu. Cadê você? O tic-tac do relógio. Homenagem ao artista com eles, Banda Calypso, Joel e Chimbinha. O fenômeno do Brasil, a banda que toca em todo o Brasil e também todo o universo, né? Grande sucesso. Eles que fizeram também vários CDs, vários DVDs. Por exemplo, fala aqui sobre essa questão da sua discografia, né? Olha, vou atender aqui dois pedidos musicais para a mesma música aqui. A pedido aqui da nossa amiga Silvanete, lá na rua Paraná, tá curtindo com a gente. Ela pede a música Princesa, né? Oferecendo para Messias e Josivan, que estão na escuta. Também quem tá curtindo aí é a nossa Cristiane, né? A minha princesa, que tá curtindo lá em casa, junto aí com Thalia, Vitória, Beatriz e Vanessa, né? Estão curtindo aí junto com a gente. Um beijão para vocês, tá? Muito obrigado por esse carinho. Também pede a mesma música, Princesa, essa música aqui. Joelma fez para sua filha, eu acho que é isso, né? É, rapaz. Deixa eu ver aqui se é essa mesmo, né? Deixa eu ver, porque hoje o negócio aqui tá meio louco aqui, rapaz. Tá um corre-corre danado aqui, né? Acho que é isso. Eu vou ver se eu acho isso aqui, essa música. É, Minha Princesa, né? Ah, não é Princesa, Minha Princesa. Ah, tá. Agora tá certo. Vamos ouvir. 16 horas e 33 minutos. Homenagem ao artista, Banda Calypso. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Deus que mandou Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Esta minha tristeza, trazer minha lua, mil estrelas e meus beijos despertar. Ai, quem se atreve a despertar os meus desejos, a sufocar-me com teus beijos, me pegar com braços fortes e levar-me pra dançar. Pedaço de esperança, não me canso de esperar. Esse um imperfeito um dia chega e me faz prisioneiro. Homenagem ao artista com eles, Banda Calypso. 16 horas e 40 minutos, 4 e 40 da tarde. Vamos falar aqui um pouco mais. E aí, meu amigo Jackson da Cruz, se tiver alguém por aí ouvindo também a gente pela internet, manda pra cá, tá? Tá, garoto? Tô aguardando aqui a sua comunicação e também os pedidos musicais aqui também pela internet, outras pessoas também que tá curtindo aí, tá certo? Tô aguardando aí também a sua participação aqui. É, deixa eu dar uma passadinha aqui. Eu vou falar um pouco mais aqui da Banda Calypso, não é isso? Vamos lá. A Banda Calypso foi criada em junho de 1999, a partir de um encontro. A cantora Joelma deixava a banda fazendo arte para gravar o primeiro CD solo. No estúdio encontrou Chimbinha, músico preferido dos artistas paraenses. Juntos, eles decidiram criar a própria banda. Assim, o CD solo da cantora Joelma tornou-se Banda Calypso. Daqui a pouco falamos mais aqui, né? Vamos falar aqui um pouco mais aqui dessa história, dessa banda maravilhosa. Agora eu vou atender aqui o pedido, rapaz, da nossa amiga Tamires. E aí, Tamires, beleza? Ela tá curtindo a gente aí, tá pedindo a música Lelezinha. Olha, rapaz, a Tamires vai ficar Lelezinha. É, vamos ouvir aqui. Hoje tá acontecendo de tudo aqui no nosso programa hoje, viu, rapaz? É brincadeira, rapaz. Vamos ouvir. Homenagem ao artista, é com o fenômeno do Brasil, Banda Calypso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Desconectada. Se alguém te fala alguma coisa, você diz brigada. Hã? O quê? Que foi? Não entendi. Vivem pensamentos no mundo da lua, cantarolando, rindo à toa no meio da rua. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Quando tá amando, fica lelezinha, lelezinha. telhada. Plugue fora da tomada, desconectada. Se alguém te fala alguma coisa, você diz obrigada. Ah, o quê? Que foi? Não entendi. Vive em pensamentos no mundo da lua, cantarolando, rindo à toa no meio da rua. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Com seu artista favorito. Quando você se aproximou e me parou na rua, meu coração quase deu piripaque. Eu viajei na maionese e eu parei na sua. Quando me disse essa sua metade, será que foi de pera ou foi de brincadeira? Lenha na fogueira pra me incendiar. Será que vai rolar? Será que foi zoar? Estamos de volta aqui na homenagem ao artista com a banda Calypso. 17 horas e 7 minutos neste segundo bloco, onde você participa aqui conosco aqui. Deixa eu ver aqui, rapaz, eu tô doidinho aqui hoje, viu? É, rapaz, esse barulho imenso aqui na frente, pelo amor de Deus, é coisa de louco, viu? É. Olha, assim que surgiu a Calypso, já iniciando com a gravação do primeiro CD, os demais integrantes da banda foram convidados depois para as apresentações e shows. O nome da banda veio a partir do ritmo tocado no sul do Caribe e que no Pará adquire uma cadência próxima ao isca, o ska, misturado com levadas, com o iê-iê-iê da Jovem Guarda, rock, folk, country, lambada e ritmos de raiz paraense. O resultado é uma música animada e sensual. Nos primeiros anos da banda, o trabalho foi mais difundido nos estados do Norte e Nordeste, conquistando desde sempre um público muito fiel, expandindo contatos de Belém do Pará para Recife. O trabalho da Calypso ganhou outra dimensão e começou pouco a pouco a atingir o cenário artístico nacional. Vamos agora, vamos atender aqui mais pedidos aqui. O pedido aqui de Alessandra. Um abraço aí, nossa amiga Alessandra. Ela tá curtindo aqui com a gente lá no Conjunto Carro Correio. Um abraço aí, Alessandra. Ela tá pedindo aqui Me Beija Agora. É música nova aí da banda Calypso, né? Vamos ouvir. Homenagem ao artista, banda Calypso. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Me beija, me beija, me beija, me beija agora. Quero você, quero ficar, eu e você, até a festa acabar. Tem tudo a ver, deixa rolar. Fazer tum tum ta ta ta. Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor. Beijo roubado, tem mais sabor. Todo jeito rola. Beijo saquinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado. Beijo selinho, beijo colado, beijo que cola. Beijo, me beija, me beija.

posso mais ficar assim, tanto tempo longe de você. E é por isso que eu estou aqui, pra te dizer que eu quero que você volte pra mim. É triste o final de uma paixão, eclipse total do coração. É por isso que eu abraço essa saudade, eu abraço a solidão. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Um amor tão bonito. Homenagem ao artista com a banda Calypso. Aí você tá curtindo aí, né? É a música aí que está conquistando o Brasil. É, rapaz, essa música aí, com a participação do Amado Batista, o clima ficou melhor ainda, né? Quem ama não deixa de amar. Vamos atender mais pedidos aqui. Ah, pedido aqui, rapaz, da Rosa, um abraço aí, nossa amiga Rosa. Ela tá curtindo com a gente lá em São Miguel do Itaipu. E aí, Rosa, obrigado pela sua participação, tá? Ela pede aqui chá de maracujá. Tome chá de maracujá, essa loira aqui. É isso, é, Rosa? Um abraço aí, querida. Felicidades, muito obrigado por esse carinho. Você tá sintonizando aqui na melhor, na nossa 98, tá? Muito obrigado de coração, tá bom? Vamos ouvir aí o chá de maracujá pra quem tá estressado. Homenagem ao artista com a banda Calypso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Yeah. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Uma homenagem ao artista com eles, banda Calypso, 17 horas e 26 minutos. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver um pouco mais aqui sobre a vida da banda Calypso. Deixa eu ver aqui. Foi em meados de 2004 que a banda Calypso se introduziu nos roteiros artísticos do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. As apresentações na TV passaram a ser constantes, mostrando assim a grande aceitação do público. Em 2005, a banda já conquistou um nome no mercado nacional e já é difícil encontrar alguém que não conheça o trabalho da banda Calypso. Desde então, Joelma e Chimbinha não pararam. Tem agenda lotada com cerca de 300 shows por ano, incluindo destinos internacionais, como aconteceu em 2005, 2006, nos Estados Unidos. Em 2005, em Portugal e também na Suíça. A banda Calypso foi escolhida em 2006 como a atração mais esperada para se apresentar no maior evento brasileiro fora do Brasil, o Brasil Dia, e foi em 2005 escolhido como o melhor show estrangeiro nos Estados Unidos. Ainda em 2005, a banda Calypso ganhou o prêmio Revelação Musical, atribuído pela TV Globo. Em 2006, Joelma e Chimbinha foram ainda mais longe e concorreram ao Grammy Latino. Daqui a pouco a gente fala mais aqui o restinho da biografia da banda Calypso. Agora eu vou atender o pedido aqui de Messia, que tá curtindo com a gente. Um abraço aí. A nossa querida Messia tá curtindo a gente lá na rua Espírito Santo. E aí, garota? Obrigado pela participação mais uma vez também de você, tá? Ela tá pedindo aqui... deixa eu ver, rapaz. É música nova, né? Ela tá pedindo aqui a música Disco Voador, né? Vamos ouvir aqui. Eu não conheço essa música, a gente vai conhecer agora aqui no nosso especial musical com a banda Calypso. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Todo mundo se precisa for pra ficar. especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Homenagem ao artista com eles, Banda Calypso, 17 horas e 40 minutos. Vamos falar aqui um pouco mais aqui da Banda Calypso. Olha, atualmente a Banda Calypso já é referência na música brasileira, com presença garantida nos grandes espetáculos populares, como ocorreu no Brasília, Ano Novo, São Paulo e Bahia. O Teleton, Criança Esperança, entre outros, também despertou interesse dos programas nacionais de maior audiência, como Domingo do Faustão, Domingo Legal, Caldeirão do Hulk, Sabanaço, Boa Noite Brasil, entre outros. É, esqueceram também de colocar aí o programa do Ratinho, né? É, o programa do Ratinho aí, que é um dos programas que mais incentiva. O grupo finaliza o DVD gravado no São João de Ceilândia, Distrito Federal, e contabiliza com a discografia gigante de 11 discos de estúdio, 8 discos ao vivo, 6 discos promocionais, 4 coletâneas, 2 DVDs promocionais e 8 DVDs de carreira. É impressionante mesmo. A Banda Calypso, não é toda banda que grava assim, né? Como a Banda Calypso grava, né? Tem sucesso imenso. Eu agora vou atender aqui o pedido de Silvinha, lá do sítio Genipapo. E aí, Silvinha, beleza? Tudo bem, querida? Ela pediu aqui a música A Lua Me Traiu. Acreditei que era pra valer. Homenagem ao artista Banda Calypso. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Especial Musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. No programa Homenagem ao Artista com eles, Banda Calypso, 17 horas e 48 minutos. Eu vou atender aqui o pedido de Messia, lá da rua Nova Rondônia. Um abraço aí à nossa queridinha Messia. Ela pede a música que Deixa Eu Sonhar, oferecendo para sua mamãe Marilene. Oi Marilene, beleza? Tudo bem? Obrigado aí, sua filhinha que ligou, né? Um abraço aí pra você também, tá? Vamos ouvir aqui a música que ela tá pedindo aqui. Deixa Eu Sonhar, especial musical com eles, Banda Calypso de Joel Michimbinha. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Estava aqui, fazer de conta que ainda está perto de mim, e abraçar o meu corpo, e que nada terminou, e que eu vou te ver quando acordar, que eu vou sentir teu corpo me amando feito louco. Estava aqui, fazer de conta que ainda está perto de mim, que abraça o meu corpo e que nada terminou. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Música. Homenagem ao Artista já vai chegando aqui ao final. 17 horas e 53 minutos. Espero que vocês tenham gostado aí, Homenagem ao Artista. Aonde tivemos a escolha do público, as pessoas que votam pelo bregablog.com. É você que vota, tá certo? Então, pra semana que vem, teremos aí Rich, Marquinhos Moura e Dalton, onde você pode escolher aí votando pelo bregablog.com. É só acessar www.bregablog.com. Lá vai ter a enquete lá dos três artistas. Então é só você pegar e escolher o seu preferido para sábado que vem a gente possa estar homenageando aqui a partir das 16 horas. Valeu, Banda Calypso! Parabéns pelo talento, pela força do Pará e também em placar esses grandes sucessos aí pra vocês. Eu vou deixando aqui a última de vários pedidos aqui, a pedida que nosso amigo Bernardo, ele tá curtindo com a gente, tá pedindo aqui a música Quem Ama Não Deixa de Amar, com a banda Calypso. Também a nossa amiga Nevinha da rua Antônio Pessoa Guedes também pede a música Quem Ama Não Deixa de Amar, também da banda Calypso, com o Amado Batista. Também a Aline tá curtindo com a gente, também tá pedindo aqui Quem Ama Não Deixa de Amar. Também o Almeida, irmão de Farias, é isso? Né? Tá curtindo com a gente lá perto do cemitério, é isso? Muito bem. Né? Também tá pedindo a música Quem Não Deixa de Amar. Vou deixando a última aqui da banda Calypso, claro, com ele, Amado Batista, com a participação especial do Amado Batista. Quem Não Deixa de Amar, valeu, banda Calypso. Homenagem ao artista foi pra banda do Belém do Pará, uma das mais consagradas do Brasil, banda Calypso, valeu! Amado Batista, que prazer cantar com você. Meu coração não quer esquecer um amor tão bonito que eu vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva. Essa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados? Sofrendo carente de amor. O prazer é meu de ser cantando com a banda Calypso, com meu amigo Chimbinha e minha amiga Joelma. Uhul! A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor.